Você vem e se preocupa, pergunta se eu vou pra casa hoje pra poder dormir sem culpa. Cada cabelo branco que eu botei na sua cabeça me fez homem de verdade, vai fazer com que meu irmão cresça. Menino bom como você sempre sonhou, né? Te dá orgulho se ele virar doutor, né? Fazer sua parte pra poder mudar o mundo, eu tentando mudar o mundo como você nunca imaginou. É sangue do mesmo sangue, mas mundos tão diferentes. Mas nunca foi o bastante pra separar a gente. E o tempo que eu passo longe é a vontade de tá perto, porque sempre que eu volto cê tá lá de braços abertos. Minha guerreira, minha inspiração pra vida, traz a letra pro meu verso e pro meu coração batida. Pra cê ver como é, cê me colocou no mundo e hoje entrego esse mundo inteirinho pra você. Sei que às vezes pensa se errou na criação, como é que esse menino faz tanta malcriação. Mas eu tive só um motivo pra escrever essa canção, é dizer que eu te amo do fundo do coração. Acorda cedo, sem medo do dia cansativo. Mantém um brilho nítido e vivo, nocivo pra quem tenta um ataque. Mulher de destaque, ela é craque, garra que causa baque. Sem reclamar, carrega a família nas costas. A cada pergunta tola, ela tem sabe as respostas. É vencedora, sinônimo de guerreira. Você é o meu exemplo, dona Raimunda Pereira. Você sempre foi a mulher e o homem da casa. Me lembro como se fosse ontem, me dizendo não se atrasa. Peço perdão por cada porta batida, cada noite mal dormida, cada calo na mão e na vida. E agradeço cada ensinamento, cada abraço forte acelerando o batimento. Me ensinou firmeza nas escolhas que faço, me carregou no colo até o meu primeiro passo. Talvez não fosse esse o plano, mas eu aprendi a fazer rap só pra dizer que te amo. E é minha força pra dar o que cê merece. Você me tornou um homem e hoje esse homem agradece. Fábrica de sonhos, mas Rafael Pereira, homenagem à flor mais bela e o motivo pra gente realizar cada um desses sonhos, tá ligado? Vem com nós.